Portal do Arrocha. Aô, cachaça! Nego Bom Docinho, mais apaixonado do que nunca. Eu não vou saber viver sem ti. Aceitar o fim. Não me complica, não faz assim. Também não vai ser fácil pra mim. Ensaiei tanto pra vir aqui. Não posso aceitar. Me diga onde foi que eu errei. Eu já sei, tem outra alguém tentando atrapalhar nosso amor. Calma, senta aí, não tem ninguém, não, não. É pior, tente entender. Viver sem ti.